sua bienal a escultura. Hosana nas alturas, anjos no céu de Berlim. Osasco, Osaka, rosa, bomba, maca, ossos, orce, curumim. Osaka, rosa, bomba, maca, ossos, orce, curumim.